Olá pessoal, aqui é o pastor Geraldino. Quero desejar a todos um feliz Natal e um 2012 cheio das bênçãos de Deus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Com esse texto bíblico do livro do profeta Isaías, capítulo 9, verso 2 e 6, nós queremos dar início na programação desta manhã. Nós chegamos no programa e nestas manhãs nós vamos até sexta-feira trazendo a palavra, segunda a sexta. E eu quero então, amados irmãos, amados ouvintes, desejar mais uma vez que as bênçãos do Natal possam realmente repousar sobre a vossa vida e sobre a vossa casa. Neste final de semana, em nosso templo, no domingo à noite, nós teremos o grande momento de celebração com apresentações por parte da Escola Bíblica Dominical. E um grande culto em ações de graça pelo nascimento de nosso Senhor Jesus, que nós celebramos domingo. Eu convido a todos a estarem conosco. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Natal logo tem a ver com o cumprimento do plano de Deus. Foi o dia de maior presente que Deus dera aos seus filhos. Natal fora a saudação pelos anjos, paz na terra, pois Deus os quer bem. Os anjos divulgaram as novas, o mundo a salvação agora tem. Natal, data que revolucionara e dividira o próprio tempo, a lei antes de Cristo e agora anunciar a graça do tempo. A incisão fora efetuada pela encarnação do Filho de Deus, Hoje a humanidade pode festejar a esperança que é dos céus. Natal é tempo no qual a humanidade lembra-se do cumprimento da promessa de Deus, apesar do histórico contratempo. Natal é a demonstração do imensurável amor pelo perdido pecador, pois Jesus na manjedoura era o Messias, o próprio eterno Senhor. Natal é a data em que foi aberta a porta para o Evangelho. Natal significa que Jesus Cristo entrou na brecha entre o novo e o velho. Natal fora a data que consolidara a fé e firmara os fiéis à mão. Assim dissera Simeão, o velho Simeão, os meus olhos já viram a tua salvação. Em cada Natal o homem lembra-se dos grandes feitos de Deus. O Filho de Deus nasceu de Maria para percorrer o caminho dos povos. Sem a encarnação de Cristo não haveria salvação pela cruz. Hoje o homem pode sair das trevas, pois vislumbra a eterna luz. E a Bíblia complementa dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E mais um texto, Isaías 61. Jesus então expressando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos cativos. Que Deus abençoe o nosso Natal. Quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus, eterno Pai que está nos céus, nesta hora em que esse dia é tão lindo, tão bonito, tão esperado, esse mês de dezembro, Senhor, está sendo de tantas correrias, tantas pessoas saindo de suas casas, com tanto prazer comprando alguma lembrança para levar para alguém que lhe é tão caro, que lhe ama tanto. E nós queremos, ó Pai, orar pelos amados ouvintes, levar a nossa súplica diante de Ti, te agradecendo pelas bênçãos que o Senhor já tem nos alcançado, pelo ar que nós respiramos, pela saúde que temos, pelo pão da nossa mesa, pela roupa do nosso corpo. Te agradecemos, ó Deus, pela cidade onde moramos, pelos amigos. Nós te louvamos, ó Pai, pela certeza de que caminhamos com o amor de Deus derramado em nossos corações. Eu quero orar pelos enfermos. Coloco esses grandes contingentes de pessoas que estão aguardando o milagre de Deus. E eu sei que numa hora como esta, o maior presente que um doente pode receber não é algo material, mas algo que é possível ao grande Deus. E eu vejo, Senhor, o Teu amor sendo revelado. Manifesta agora e cura essa pessoa que está conseguindo crer no poder da oração. Em nome de Jesus, nós proclamamos essa vitória, agora e sempre. Amém e amém.